Opa, Hugo! Ah. Desculpa a demora, mano. Eu fui no banheiro, tirar uma água do joelho. Mas estamos aí, estamos aí. É, queria mandar um salve especial a todos os internautas que estão nos escutando aí, né? Apresentar aqui o Hugo Meira, ele é o meu sócio, né? Meu patrão. Ele que me dá as orientações aí ao que eu devo escrever lá no Moleque Doido. É, esse ignorante que vos fala, né? Claro, tem alguém aqui falando, essa voz não vem do além. Eu me chamo Rafael Silveira, sou administrador do Moleque Doido, administrador, editor-chefe, postador, desenhador. Eu faço isso tudo lá no Moleque Doido, eu sou o dono daquela porcaria lá. Por favor, visitem. Digitem na barra do seu navegador www.moleque-doido.com. E se você for perder o seu tempo lendo alguma matéria, por favor, não deixe de comentar. Hoje a gente decidiu, eu e o Hugo, né, fazer um podcast dinâmico. A gente vai conversar aqui sobre muitas coisas que chamam a atenção de um blogueiro que está começando a sua caminhada agora, né? Todo blogueiro que quer se tornar profissional, ele busca dicas e ajudas de como ser bem-sucedido aqui dentro da blogosfera. E o Hugo, como ele é uma pessoa que tem experiência já na área, ele me ajudou muito, né? Com certeza vai ajudar você que está aí escutando também. Ele vai nos dar umas dicas hoje. A gente vai começar aqui por qualidade de conteúdo, mas primeiro eu vou deixar o Hugo se apresentar aqui, né? Por favor, Hugo, manifeste-se. Olá, caros ouvintes, meu amigo e o Rafael, há um certo tempo. Estou nessa jornada de vlogs há mais ou menos 2 anos. É pouco, mas é o suficiente para aprender muito. Eu sou administrador do www.hugomeira.com.br e do www.portalmeira.com. Olá, Rafael. Vamos embora, vamos falar aqui sobre qualidade de conteúdo, então. Que você, como um blogueiro já veterano, já deve ter lido muita porcaria dentro da blogosfera, né? Mas a qualidade do conteúdo, ela é a marca, né? A marca registrada do nosso blog. O que você tem a dizer para os nossos blogueiros que estão começando então a sua caminhada agora na blogosfera? Essa questão de conteúdo é, sem dúvida, a questão principal do seu blog. Faça um conteúdo valioso, faça um conteúdo único, faça um conteúdo consistente, imponha seu estilo próprio e utilize a etiqueta da blogosfera. Então, são essas as dicas para o seu conteúdo. Além de escrever bem, seu objetivo ser claro, ser simpático, encantar seu leitor, ser engraçado. Não tão engraçado quanto o Rafael, mas ao menos tente. É isso, Rafael. Você gosta de dizer que eu não sou engraçado, né? Essa minha luta pelo sarcasmo, ela realmente não se encerra nu nunca. Mas você falou aí sobre acessibilidade, eu escutei ou eu estou ficando perturbado? O que os ouvintes, blogueiros, menininhos e menininhas devem atentar aí é que o seu blog deve ter um layout decente e compatível com as necessidades dos seus leitores e visitantes. Aí os blogueiros iniciantes devem lembrar que o seu blog se destina aos visitantes e leitores, então você deve encantá-los. Você deve ter uma página sobre você, explicando quem você é, o que o blog objetiva. Uma página de contato, ter termos de uso, regras diretrizes, políticas de privacidade, mapa do site, todas as coisas que parecem ser chatas, mas são necessárias. Então, com essas páginas está sendo compatível com as necessidades, você deve a largura do post, a necessidade de ser mais largo, você posta matérias curtas. Então, é verificar essas necessidades do leitor. Buscar sempre um layout privilegiado de leitura. Você está ali para ser lido, não é para ter o template ou o template bonito. É para ter o conteúdo realmente apreciado, igual o nosso companheiro Rafael tem no seu blog um layout limpo, vamos dizer assim, praticamente copiado do Portal Almeida, né? É isso, Rafael. É isso aí, você tava puxando muito saco, né? Você foi lá, copiou o mesmo template que eu, mudou a corzinha. É isso aí, daí vem elogiando aí o meu template. Sendo que o template do Portal Mira é o mesmo template do Moleque Doido, né? Mudando só, sendo alterada somente a cor aí. O Hugo viu que eu fiz uma boa opção, ele decidiu fazer a mesma opção que eu, só pra esclarecer o assunto aí pros nossos leitores. Agora, passando pro próximo, assunto, é sobre ética, Hugo. A gente percebe que alguns blogueiros eles não têm éticas, né? E como isso deve se manifestar num blogueiro que está iniciando a sua caminhada agora, Hugo? Blogueiro iniciante, não seja um tripador. Então, essa questão de ser equipado, de ser um plagiador, vai muito além da ética. Se você é um plagiador, você também é um criminoso. E além disso, a sua vida é curta na blogosfera. E ao final, todo equipador, ele tem o seu filme queimado, ele tem a sua reputação desrespeitada. Então, é um barato no início, mas que pode sair muito caro no final. Então, produza conteúdo próprio, seja original, seja autêntico, imponha seu estilo próprio e não faça parte dessa corja de quibadores. Não é isso, Rafael? É verdade, né? A gente sabe que existem duas classes de iniciantes, né? Os blogueiros que querem ser alguém na vida e os quibadores, né? Os quibadores é totalmente o oposto, é o antônimo de blogueiros que querem ser alguém na vida, né? São pessoas que só tendem a ter o seu blog devastado, né? Destruído, principalmente se o dono do conteúdo que ele co copiou, né? Descobre, denuncia, com certeza o blog dele vai por água abaixo. O próximo conteúdo. O próximo tema que a gente vai conversar agora, Hugo, é por que comentar? Por que é importante comentar em outros blogs? É importante comentar em outros blogs, caros ouvintes, se você pretende divulgar seu blog e ter um relacionamento bom com os blogueiros e com a blogosfera. Ao comentar, por favor, mas por favor mesmo, não seja bajulador, não seja puxa-saco, não seja um pseudo-intelectual, não seja um analfabeto funcional, pelo amor de Deus. Não faça parte das salsinhas do Cardoso. Não seja vulgar, não seja desaforado, não seja ignorante, não seja spammer. Você sabe que o spammer, ele a cada comentário dele, ele tem uma autopromoção, uma autodivulgação. Sempre tem um link na ponta da língua, normalmente direcionado pro blog dele. O único interesse dele no comentário não é apreciar a matéria, é simplesmente divulgar seu blog. Então, comente com qualidade. É essa grande dica para você interagir com outros blogueiros e divulgar o seu conteúdo e seu blog com simpatia. Só um pouquinho, eu tô abrindo aqui o portal meu, eu quero indicar essa última matéria aqui, que você falou aí, você especificou os 10 tipos de comentaristas que existem num blog, né? Vou abrir aqui o portal meu. Aqui, ó, você vai abrir o portal meu das... Hoje é a primeira postagem, hoje, né? Dia 15 de junho. Mas você pode aí pegar e digitar ali na caixa de pesquisa 10 comentaristas que todo blogueiro odeia. Abra lá o Portal Meira, portalmeira.com, digite aí na caixa de pesquisa 10 comentaristas que todo blogueiro odeia. Ali o Uber especificou 10 tipos de comentaristas que só perturbam a vida de um blogueiro, né? Nenhum deles faz uma coisa que preste. Mas como o Hugo falou, né, a importância do comentário é o quê? É firmar uma amizade, né? Uma relação estreita com outro blogueiro, né? Quando você vai lá comentar em outro blog, aquele leitor, aquele blogueiro, ele vai comentar no seu também, se ele tiver uma ética, né? Se ele tiver vontade de crescer também. Isso não vai acontecer com dicas blogger nem com usuário compulsivo. Não tente fazer isso, tá? Vamos aqui então a segunda, não, já nem sei mais em que tema que a gente tá, mas vou escolher um aqui, ó. Já falando sobre Tati vencer o leitor, Hugo. Já falamos, tá? Temos os bens leitores através do layout decente e do conteúdo de qualidade. Isso. Bom resultado da minha educação ao responder dúvidas, né? Porque tem blogueiro que eu vou te contar, velho. Tem blogueiro. Os dois pés. Mas tudo bem, eles podem se dar o luxo disso, né? Mas a maioria não. A maioria não, né? São só aqueles que estão ali no top 10 do blog blogs. Isso sobressai aí a dois blogueiros dentre os 10 ali, de todos aqueles 10 ali do ranking ali, todos são gente fina, todos fazem posts de qualidade, tem blogs bons, né? Também era, né? São no top 10. Mas alguns têm que melhorar a maneira como tratam seus leitores, isso imprescindivelmente. Bom, a gente não conversou ainda sobre etiqueta, né? Que etiqueta e conhecer termos, né? Quando eu comecei a blogar, eu era um tremendo ignorante mesmo. Eu não sabia o que, que era feed, eu não sabia o que, que era decência, eu não sabia o que, que era post, eu não sabia nem o que significava rede social. Hoje eu continuo sendo mesmo ignorante, mas com alguns conhecimentozinhos a mais, ó. O que você quer dizer pro blogueiro que tá começando agora, Hugo? Qual a importância dele conhecer esses termos, de ter uma etiqueta dentro da blogosfera? Eu, como conservador, pessoa formal que sou, tive uma dificuldade enorme, né? É enorme mesmo em adotar essa etiqueta da blogosfera, porque eu sempre tive a resistência, inclusive, de ter um blog, eu sempre tive a pretensão de ter site. O blog só, pra mim, como algo pejorativo. Então, se você é blogueiro iniciante, busque primeiro entender as etiquetas da blogosfera, busque saber o que é um feed, o que são as redes sociais, o que é o blog blogs e quais termos, como linkar. Então, é importante ter isso em mente, porque se você não souber, o seu blog não vai se inteirar na blogosfera. E como a gente sabe, a maioria dos visitantes, ou se eu não posso dizer a maioria, muitos visitantes de blogueiros são blogueiros. Se você não fala a linguagem dos blogueiros, meu amigo, então você está por fora desse universo. Tenha em mente que a linguagem da blogosfera é informal. Queremos agradecer ao Hugo, agradecer a vocês aí que perderam seu tempo escutando o nosso podcast, pedir que, por favor, espalhem isso por toda a internet e voltem semana que vem para assistir, para escutar o nosso podcast. Grande abraço e até a próxima.